Pai Bego Netinho. Coisa boa, Marquinho. Só no short, no short, no short, no short, vai. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redação. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redação. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar? Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar? Deixa pra seco, brincarinho. O nosso amigo Alessandro também. Tá curtindo com a gente, abraço! Uma seca no meu Ceará. Bora do Jorge! Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho, verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora até emoção. A dobradinha maluca, Netinho, Marquinho, Marquinho, Netinho. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho, verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora até emoção. E vem tanta fatura lá no Exterminador Blindado. Olá, meu exterminador. Opa! Coloque a saudade de verdade pra família dançar. Bora dançar, curtir. A galera já dançou, arrepiou, detonou. Puxar a gata e dançar agarradinho agora. Que tal? Eu tenho tanto amor para te dar. Como é que é? E nunca, meu bem, vou te deixar. Ele sendo do jeito que tu gosta, vai. Tu és o que eu sempre sonhei. Alô, Pri! Será que vai? O amor que eu tanto esperei. Tanto amor, tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Como é que é? Quero gritar ao mundo que sou feliz. Sou feliz. Exterminador. Tanto amor eu tenho pra te dar também. O nosso sou exterminador. Tanto amor eu tenho pra te dar também. DJ Netinho. Eu tenho tanto amor para te dar. E você? E nunca, meu bem, vou te deixar. Como é que é? Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. O nosso baile das mamães pra você. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Que amor gostoso, hein? Tanto amor eu tenho. Bora dançar e curtir! É Exterminador! Exterminador! Exterminador! Exterminador! Exterminador. É como um raio de luz. Ai, amor. Ai, amor. Ah. Doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel. Tens o sabor do sal. Mas tem o sabor do pé. Se não está. Como é que é? Ai, amor. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. Nosso amigo Robson, aquele abraço pra você, garotinho. Como é que é? Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. areia do mar. Ai, amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, abraçando com muito carinho o nosso amigo Júnior, tá na área, tá curtindo. Forte como um trovão. Alô, Genilson! Fere como um punhal, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor. Ninguém pode. Exterminador. Eu! Caminhamos por mim um caminho. Ai, amor. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma. Quando? Quando falo de ti. E me destes o teu amor. Eu não. Você dançar, curtir, se apaixonar, requebrar e relembrar. Bora, blindado! Que bom você chegou, meu lindo sonho de amor. Quanto tempo que eu esperei por você aqui. Aqui, com você, aqui, aqui. Fiquei triste a chorar, meu lindo sonho acordar. Próximo dia 22, vamos até a Alça Viária. Exterminador Saudade, Aluno Reis e Valmir dos Teclados. Opa! Exterminador. Abraçando com muito carinho o nosso prefeito de Terra Alta, tá curtindo com a gente. Aquele abraço a você e toda a comitiva, assessoria, toda a rapaziada com a gente. Abração. Guitarra, vai. Chegou mais uma. Sequência Live do Exterminador. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu. O que tu queres dizer? Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, saudade, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Abraçando com o ligarinho, o meu amigo DJ Genilson. Um abração pra você, garoto. Da Pariagem Tupi, o Guerreiro da Saudade, tá curtindo com a gente. Exterminador. Valeu. Todo o tempo que eu fiquei

A todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Curtir, dançar, se divertir, como é que é? Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Tem alguém do Paisandu aí? Diz pra mim que é. Que tem alguém do Leão aí? Me desejo, meu amor, quero você. Quero você. Num longo beijo. Como é que é? Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Aí eu disse pra ela assim, é. Amor e loucura, bora curtir, Exterminador! Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você. Segura! Pois me queima ardentemente. O nosso amigo Jefferson, aquele abraço pra você. O Paulo e a Kelly com a gente curtindo. Um abração. Alô, prefeito de Terra Alta! Nosso amigo Miril, saudade, tá curtindo com a gente. Mirador, vamos lá! E é pra dançar, curtir! Aí tu gosta, tu gosta! Como é que é? Como eu queria tocar teu corpo quente, beijar tua boca e dizer quanto te amo. E agora? Agora eu durmo só pra ter você comigo. O tempo e o sonho estão dizendo que... Não esquecendo, rapaziada, que nesse domingo a nossa festa continua com o Super Bingo do Real. Bora chegar junto, bora adquirir a sua cartela. Bora, menina! Contigo em pensamento.

Já segue detonando pra você recordar-se. Na moral, ô meu anjo bom! Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar. Anjo bom, anjo bom que apareceu na minha vida, na minha vida. Anjinho, anjo bom que me mostrou uma saída, anjo bom que apareceu na minha vida, anjo bom que me mostrou. E aí? Exterminador. Exterminador. Exterminador. Hoje eu me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci. Saudade. Dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu esqueci. E você? Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Bora deixar curtir e recordar, como é que é? E quando me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. Saudade, saudade. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. E aí? Meu bem, volta logo, vem correndo. Acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci, dos momentos de felicidade, o amor que jamais eu menti. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. Quero abraçar com carinho a nossa amiga professora Ieda, que está curtindo com a gente. Já já a gente vai detonar uma sequência Pai Pega pra vocês, tá bom? Já já, já já! Olá, meu exterminador. Toca saudade de verdade pra família dançar. Olha, esquenta essa perninha aí. Mães, o bigão do real. Não, não, não. vai ser um show, um sucesso, meu irmão. Quantas chavas se morrem por ele? Com seu ritmo sente na pele. Robson 1 e 2, o nosso príncipe mais bonito do Exterminador. Daí, Gorgê, bora pra cima, bora pra cima. Catita, catita, catita. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, vem, vem, vem, vem. Oh, pra cima! Pra cima, meu DJ! Você tá curtindo com a gente? O nosso exterminador, saudade, meu irmão! Is it Jesus?

chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. E aí? Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona. Bora sacudir o Mocajubinho. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona, passa em cara. E ela? Escorregou, mas não caiu. Escorregou, mas não caiu. Quem foi? Foi Mariana. Se é queda de mulher. Foi Mariana. Se é queda de mulher. Como é que é? Chegou Dona Mariana. Chegou. Chegou Dona Mariana. E aí? Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa de casa. Bora, Marquinho! Meu estrela no céu brilhou. Dali, Marquinho! No céu brilhou. Foi Mariana. Acabou, claro que já baixou. Foi Mariana. Boca que já baixou. Como é que é? Chegou Dona Mariana. Chegou, chegou. Chegou Dona Mariana. E aí? Aê, se a dona da Vila de Canindé. Aê, se a dona passa o igarapé. Chegou Dona Mariana. Chegou Dona Mariana. Aê, se a dona da Vila de Canindé. E aí? Aê, se a dona passa o igarapé. Vem, vem, vem, vem. Só no caquinha, só no caquinha. Só no caquinha, no caquinha, no caquinha. Só no caquinha, no caquinha, no caquinha. Só no caquinha. E desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Eu vou à Praia Grande, eu vou pra lá. Levar flores e rosas pra ye. Bora, Pri! Eu vou à praia, vou rever mamãe sereia. Vou jogar flores na areia, vou soltar flores no mar. Águas que descem lá do alto. Valeu, Nessinho, um abraço pra toda a nossa produção. Nossa produção, super poderosos. Até o Alanzinho, né, Alanzinho? Deixa eu te contar. É o Robson 1 e 2. Meu amigo Heraldo, o Alanzinho, o Chewbacca. Equipe Gã! Rainha linda, dona do oceano, rainha Iemanjá, venha nos abençoar. Suas águas lindas são a... Abraçando com muito carinho, toda a família Pinto, toda a família Falcão estão com a gente. Um abração pra vocês. Curtindo de bom o nosso exterminador saudade. O mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota. Oh! Oh! Mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Rala, rala, mandioca, espreme no tipiti. Separa a tapioca, apara o tucupi. Prepara meu tacacá, gostoso como açaí. Prepara meu tacacá. E mexe, mexe, mexe, mexe. Menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. E vem mexendo, vem. E vem mexendo, vem. E vem mexendo, vem, mexendo, vem, mexendo, vem, mexendo, vem, mexendo. Exterminador Saudade! E quem tá feliz? Sacode tudo! Tá chegando o tempo dela e a gente detona aqui no nosso Exterminador! Como é que é? Este domingo tem um bingão das mães aqui pra vocês, tá bom? Ui! Ai! Sacode, sacode, sacode! no tempo delas e a gente detona no exterminador. Vamos aqui! Oh. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Laia, laia. Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e mata a sorte da beleza que surgia. Pela lá, o bom cantar de alegria. Toda a galera do Papa Léguas aí com a gente. Abraço! Arraiou, como é que é? Na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, abraçar com carinho toda a galera dos matutos aqui com a gente. Um abração! Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Cadê a galera do papão aí? Quem é campeão dá um grito! E a galera do Clube do Remo! Vai, Netinho, quero mandar um abraço pro Bosco. Tá aqui agitando todas e mais alguma, grande Bosco. Hoje curtindo o som do Exterminador. Aqui em Mocajubinha, só na molha. Hoje, domingo, tem muito mais. A gente convida todo o nosso povo pra vir retornar com a gente curtir aqui no 15. Hoje, domingo, é só chegar aqui ao Bingão das Mamãs. Bora, Netinho! Exterminador, exterminador. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. E aí? Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro. E aqui, Mocajubinha, tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa. Deixa eu avisar pra vocês que dia 9 de julho acontece o nosso Forrozão do Turu. Vai ser aqui mesmo, na sede, 15 de novembro. Quem? O nosso Exterminador Saudade, mais Daniel do Acordeão. Forrozão do Turu vai ser mais ou menos assim, né, Alan? Vai ser só forrozão pra galera. Vem, vem, vem. Dia 9 de julho, Exterminador. E claro, Daniel do Acordeão. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Abraçando com muito carinho, nossa amiga professora Ieda. Tá curtindo com a gente também? Um abração pra você. Olha, professora! Na emenda, eu vou fazer um engenho. Na emenda, de corda de caruá. Na emenda, é um trabalho bonito. Mulher torcendo os cabitos, fazendo a corda coxar. Na emenda, os velhos estavam brincando. Na emenda, e depois deram pra brigar. Na emenda, a tristeza criou dó. Bobô enganou vovó na hora de emendar. Desemenda, acorda na arrebentar. Aluno de Alan! Trabalho bem feito. Nosso patrão, nosso chefe, gerente proprietário do Exterminador, o nosso amigo Alan. Bora, Lanzinho! Desemenda, não dar o que falar. Vem, vem! Desemenda, o cantador de repente, quando toma água quente, começa a. Bora, saco de tudo! curtir e relembrar. A boca. Uma boca de graça pra me partir. Arriba, arriba. Ai, arriba, arriba. Por ti serei, por ti serei, por ti serei. Eu não sou marinheiro. Eu não? Eu não sou marinheiro. Sou capitão. Sou capitão. O nosso amigo Robinson, um e dois aí, ó. Vamos. Toda a nossa produção, um abraço com brigarinho. Vamos. Vocês estão de parabéns. Parabéns. Vamos. Bora, Alain! Bora, vai lá, lá, lá, lá. O nosso amigo Marquinhos de Saudade, sua primeira dama. Já já tem dobradinha, né? Já já. É! Usa a boca de graça pra me partir. Pra saco de galera! Aqui em Mocassumbinha. Detonando. Pra relembrar a sequência da galera. Como é que é? Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim. E você vai entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Olha, Netinho, te mando abraço pra toda a família Araújo. Família Exterminador, família Araújo. Derrame de gelado, hein? Só na boa. Todos os integrantes da família Araújo. Netinho, um abraço. Será que vamos conseguir vencer? Oh, oh, oh, oh. Abraçar com brigarinho, nosso amigo de jeitinho. Lá de Curuçá está com a gente. Um abração pra você, garotinho. Bora pra cima. Vai! Do jeitinho que a galera gosta, Marquinho! E aí? Nada ultrapassa a velocidade do amor. Venha de onde vier, seja como for. Subitamente o tempo parece parar. Nada acontece distante do teu olhar. E agora? E eu aqui sozinha, esperando você chegar. Tira o pé do chão, Mocassumbinho! Isso aqui é a primeira dama da valor, né? Aí eu digo assim, ó. Abraçar com o brigarinho, nossa amiga Ieda, tá curtindo com a gente, ela que é pré-candidata vereadora de Curuçá, tá curtindo, um abração pra você. Seja o que Deus quiser, seja o que for, me ligo na televisão pro tempo passar, mas todos os anúncios afirmam que é bom amar. E agora? E dentro do meu peito não tem jeito pra te paixão. Woo! tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. E a mamãe? Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. Pagodinho, pagodinho. Botava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. Oh. E tudo que chegou primeiro, e a primeira. Nesse domingo tem mais festa pra galera, nosso Bingo das Mães. Valendo várias premiações em dinheiro e um tablet. Que tempo bom. Oh, coisa boa! Que tempo bom. Que não volta nunca mais. Alô, DJ Alan! Alô, DJ Alan! Pra cima! Que tempo bom, que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar aqui. Uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. Assim. Assim. Assim. Assim. Todo mundo, uma mão vai na cabeça. Olha a mãozinha. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy, o movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura. Por quê? O movimento é sexy, o movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, embaixo. E desce, embaixo. E desce, desce. Devagarinho até em cima. E vai subindo. Em cima. E vai subindo. Em cima. Devagarinho até embaixo. E desce. Embaixo. E desce. Embaixo. Devagarinho até em cima. E sobe, sobe, sobe, sobe. Em cima. Vai, vai. Sensual. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. E o movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar aqui. É uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga. E os marmanjos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba. Acaba não. Pipolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. E agora? Ela quer parar, ele não vai, vai. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. E ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Tchau, tchau. Cuidado com o pimpolho. Eu sou pimpolho, sou o filho da mulherada. Beijo toda sem parar. E vê se para de me olhar. Abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando. Eu não consigo mais falar. Tá caindo, tá caindo. Agora pode levantar. Alô, pimpolho. Pimpolho. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ter mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar e ele... segura. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Tchau, tchau. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado. Deixa eu avisar pra vocês que nesse domingo a nossa festa continua aqui pra vocês, tá bom? Nessa festa vai rolar um bingo. Um bingo valendo várias premiações em dinheiro e mais um tablet, tá ok? Se você não tem seu bingo, adquira já seu bingo aí com a nossa direção ou então no bar. Chegue junto e adquira o seu bingo. E nesse domingão vai rolar mais onda aqui do...